chamando tal gordo e também tal de opressão. É o crocodilo em ação. Vai começar. Manda os animais, a marca do belo dia no Brasil. Esse é pra entrar na história do Maranhão. Eu acordei pensando em te falar alguma coisa que faça lembrar de tudo que vivemos por amar, das noites que fugimos sem pensar, agindo por impulso da paixão, seguindo a voz que vem do coração, deixando acontecer o nosso amor, mas por e verdadeiro. E você, você? Você não sai da minha memória, mesmo assim não tem mais volta. Pois me trocou por um alguém, atração só de momento. Minha vida dediquei a esse amor que não valeu. Mesmo assim eu te guardei nas lembranças que me deu. Em várias cartas rabiscadas com palavras de amor. Ainda sinto muito essa dor que fica no meu peito. Está tão longe, por que você não volta? Meu amor, te peço. Meu amor, te peço. Se liga aí, ó. Estou ficando louca, só penso em você. Meu amor, tu é. É o casamento do homem. Tu é. Empresário André. E a nossa amiga Cardiane. Elas iluminam meu. Hoje, domingo, aniversário da Cardiane. Sinto tão só. E aí? Falando com a luz. Vai! Quem sabe um dia eu faço uma canção. Do quê? Que me conforte por não ter você aqui. Esse é mais um. A melodia aqui. Que tem um apoio exclusivo do Chute Certo. O maior site de aposta do mundo. Com você. Meu parceiro Nilson André. Segura! Não sei dizer. E sabe canta, vai. Meu anjo do amor, meu super-herói, que nunca viveu o amor de eu. Segura! Se você achar essa dança que me leve a você, te peço, cuide bem de mim e não deixe. Gordo e Dinho Pressão, arregaçando tudo! É ao vivo em São Luís do Maranhão, maninho! Agora, vai! Não está sendo fácil, é difícil não chorar. Quando vejo nossas fotos no meu celular, não é fácil apagar as lembranças. Eu só penso em nós. Por favor, não desligue agora. Preciso pensar. Estou só. Vem me ver. Tô sofrendo. Sempre com apoio. Seus beijos. Camiúza e diz. Você. música do momento. E tá em São Luís do Maranhão. Bora, seu Kine, bora, dona Josi. Obrigado sempre por dar credibilidade ao nosso trabalho. A gente mais uma vez agradece a toda a galera que veio no casamento aqui, ó. Porque a festa vai começar, meu DJ! Da Pop Dentes, a clínica odontológica arrebenta do Pará. Você, menina, segura. Tua boca me alucina. Teu olhar me faz sonhar acordado. Me abraça e diz que está comigo. Não vou que só me lembra o Complexo Bombar, aonde rolou um pouco da nossa história. E a gente toca, toca. Marielto, tu, você, Maria, tá aqui, ó. E Gelton, Iata, olha o Iata aí, ó. Oi, Iata! Ele que recebeu o gorro do Chico dando carinho hoje aqui em São Luís. Obrigado, Iata! Ele, meu parceiro ali, ó. Nosso advogado. Ô, Daniel, né, Daniel? Seja bem-vindo, meu irmão. Ele que fez uma pergunta pro gordo, pro Dinho. E a gente respondeu à altura pra ele. Eu gostei da resposta, ele falou. Ele é advogado, ele é médico. Aí é tudo, né? Quero chapéu pra esse cara aí. Ah, vocês querem, né? Já! E é sempre nome da R.A. Boutique e a marca Duke Golden. Gordo e Dinho Pressão, no gigante, a pressão é com eles. Se liga, já! Beijo, bate a saudade, um desespero não dá mais. Não dá mais pra esperar, o tempo castiga. Eu preciso te encontrar, te falar. Olha o Ronaldinho dançando, ó. Quando você foi, eu fiquei tão mal. Olha eu aqui no escuro. E aí? Acenda a luz, me

pra lá, bora! Será que errei em ter te amado, em ter me entregado? Te amei, mas você não levou a sério. Não sou um super-herói, tenho sentimentos, nem homem de ferro. Ué! Que nunca chorou por amor. Não, não, não veja em mim nenhum super-homem. A prova de tudo, se é assim, você é pra mim a criptonita, me toca e fico fraco. Diz. Tá na hora! Ai, ai, olha o caqueado, caqueado, caqueado. Bora botar pra a galera de São Luís do Maranhão dançando. E a gente vai detonando, detonando, detonando, detonando. Bora detonar, bora detonar, bora detonar, detonar, detonar. E é sempre em nome da Boutique Multimarcas. O empresário Ícaro Carneiro, segura, segura aí, ó. As marcas de corte, tus, tus, tus, tus. Que negócio é esse, Vi? Tus, tus, tus, tus, tus, já. Uma piranha do banheiro, adoro um vaqueiro e boto pra quebrar. Tá de piranha. Eu sou a piranha do banheiro. Eu sou a piranha do banheiro. Eu sou a piranha do banheiro. Eu sou a piranha do banheiro. Netinho Lima também. Pode avisar todo mundo que hoje vai rolar ditada. Quem é crocô, vai pro crocô. Quem é crocô, vai pro crocô. Em nome do Jurunas Carnes, crocô, o meu parceiro Netinho Lima, crocô, vai pro crocô. Segura aí, ó. Agora, agora, já. Quem tá casado fica em casa e os solteiros comemora. É tchau pra quem namora. Dá tchau. Quem namora. É tchau pra quem namora. Dá tchau, dá tchau. Eu tô no croco, eu tô curtindo, rodeado de gostosa. É tchau pra quem namora. É tchau pra quem namora. É tchau pra quem namora. Quem namora. Bora, bora, bora, que não pode parar, não pode parar. Quedo, quedo, quedo, quedo, quedo, quedo, quedo, quedo, quedo, quedo, quedo, quedo, quedo, quedo, quedo, quedo, quedo, quedo, quedo, quedo, quedo, quedo, quedo, quedo, quedo, quedo, mistura de ritmos pra você dançar. Sempre nome Vigas Balde e banda Melodinha. As aventuras de amor e paixão. Meu amigo Silvio, o homem do açaí do Silvio, no meu coração, parceiro do Gordudinho. Triste eu estou longe de você. Vem de volta, me faz reviver. E os cunhados, e os cunhados? Com os cunhados, tudo começou. Aonde eu soube o que é o amor, guarda de fogo, quer se apaixonar. Eu e você, a onda e o mar. Com a nossa amiga empresária Cauane, do estúdio Moda Cá. Cuidado para a lanha, também tá no telão. E Rafael, Totói, Capuçu, Equipe Cruel, Eric Moraes. Vigas Balde e Falcão. Amigo Bode da produção. Mas quase que é a mim mesmo. Amor não faz assim. Tem pena de mim. Já é madrugada amigo Ney. Não, por que que faz pra Coralzinho? Pra do coração, eu te amo demais, mas de que a mim mesmo, amor não faz assim, tem pena de mim. Pau pescador, pau pescador, você quem comanda o coração das supersanas. Pau pescador, o pescador do amor, você quem comanda o coração das supersanas. Pau pescador, você quem comanda o coração das supersanas. Pau pescador, o pescador do amor, você quem comanda o coração das supersanas. Gordo e Dinho Pressão, no Gigante, a pressão é com eles. Nosso amigo Bigodinho. Diz pra mim, por... E o Toninho Parceria. Não vivo sem ti. Nossa terra. Não vá. Coração tá machucado. Tão sozinho, abandonado. Pensando em ti. E aí, pagadão? Agora! O que será da minha vida? Se não te amar, não provar seus beijos. Cheguei, você deixa. Diga. É mais um. E vai entrar pra história. Na madrugada. No fim da tarde, é belisca a mão, neném. Que maltrato. Bota o delada. Vou falar das coisas uma a um. Agora! Queria poder te tocar, te abraçar, te dar carinho e te amar. Você não vai chorar. Eu e aqui vai até 8 da manhã. Abaixo de um coração que tanto chora. As pessoas arrumam jeito. Uma maneira de poder te falar que amar você e quer. E a gente gravando mais um CD marcante. Ele fica só. Queria... Dessa vez aqui em São Luís do Maranhão. Você aqui agora, agora. Agora, agora. Agora que o bagulho vai doidar, vai, vai! Joga pra cima, Itália, soquinho pro céu! Vai, vai, vai! É marcante! E a minha galera de Belém acompanhando a gente no Facebook, ó! Agora te peguei de jeito, não te quero mais. Vou te tirar da minha vida, então me deixe em paz. O tempo passa tão depressa e eu não quero me... É até 8 da manhã, ó. Você entrou na minha vida como um furacão. Pensei que você amou tão puro, era ilusão. Não adianta se humilhar pra dei Brasil. Pra você. Agora. Esse é um pouco mais. Amigo Jacinto lá de Cametá. Assim, é Cametá tão querida do Pará. É Cametá do Pará para todo o Brasil. Alô, DJ Gordo. É marcante, papai. Arrepia, meu DJ. Gordo e Dinho Pressão. No Gigante. A pressão é com eles. Penso em você, consigo esquecer essas loucuras de amor. Sua boca me beijar, me fazendo suar. Você me faz enlouquecer. E aí? Meu grande amor, sou louca por você. Sem teu amor não sei viver. Estou a te esperar, vem logo me amar. Quero tanto ter... E aí, Bruno Verdeiro? Amigo Del PDK, estamos no Maranhão. Emoção, ninguém... É crocodilo do Pará para todo o Brasil. É do Pará para o Brasil. Zil, Zil. Bora navegante. Em você o tempo é longo. Meu amigo Ciro TJ. Forte o sentimento que tem. Sheila Ferreira, Adriano Navegante, oh, yeah. O mascote GDP. Uhul! A gente vai abraçando nossos seguidores, os nossos caçadores nas redes sociais. E tá no CD ao vivo, marcante! E você? Você parece criança que precisa aprender. O meu amor jogou fora, a vida continua, eu vou vencer. Outro lado. Tá mil graus hoje. Onde eu não estiver, a minha voz vai festa. Segura o som, segura o som. É ao vivo no Facebook. Não adianta esconder. Eu tô machucado hoje por você. Meu Wilson Almeida. O menino que chora por dentro. Amigo aí do Paixão também. Aquela noite de amor. A Flor Pimenta. O Ney Brasil. Falei, amor, que na vida tudo passa. A gente pode estar até longe de casa. A gente recebe o carinho do público de todo o Brasil. Tem gente de Macapá, tem gente de Santa Catarina, tem gente de Belém passando energias positivas pra gente. A gente se sente muito bem em receber o carinho do nosso público. Obrigado você que está acordando agora. E aqui vai até 8 da manhã. E você? Vem dançando, vem! Olha a Rosa, olha a Rosa! E me deixa com. A Rosa acordou, maninho! Só mais uma chance! Minha amiga Rosa do churrasco! O sol bateu em cima dela, moleque! Ou ela acordava! Ou então ela ficava toda queimada do sol! Bora, Rosa, vem-te embora! Rafael Pimentel, Rafael Bastos, o Ney Brasil, Rafael Barros, aqui toca só as melhores. Eu sempre relembro os dias felizes. E a Ruane? Que passamos juntos. Ruane disse, eu visto miúdo e jeans. Marcou-me. A marca do momento. E aí? O tempo passou, mas não conseguiu apagar. Busca de letra. Você está gravado em mim. Me diz como vou te Tonelada. Isso é amor demais, amor pra recordar. Pancadão. É assim que se faz, pai. São as melhores, são as principais. Ao vivo do Maranhão. Banda R15. Oi, Jaguinho. É mais lindo que vai explodir. Quando te conheci, logo me apaixonei. Onde? Aqui. Não consegui conter meu coração. Crocodilo. Os impulsos dessa paixão que tomou conta do meu ser. Em um segundo consigo te esquecer. Te desejo além do prazer. Meu amor, sou louco por você. Isso é Gordidinho Pressão. Fala, Gordinho! É nós, maninho. Não alivia! Toda Nosso advogado, doutor Rafael. Tu não tem mais explicação. Ele que é médico, advogado. Não enlouquecer, mas eu não consigo enganar meu corpo. Thiago, é. Você me conquistou de um jeito. Agora eu não consigo te esquecer. Eduardo Lima. Penso. Vera do Pãozinho. Moras em você. Na área. Te amo. E aí? Sou do novo fã clube. Sou da galera do pote. Eu sou do Tapanã. Novo fã clube. É o doutor Cristiano, na verdade, rapaz. Aonde o cara que deu apoio pro Gordo Brudinho. Eu. Nossa chegada aqui no Maranhão. Galera do pote. Ele que é advogado, é médico. Super pop, eu sou. Bora, Cristiano. Da galera do pote. O mais novo. Doutor Cristiano. Tá da galera. E aí, Gino? Um abraço pra você do Gordo Ginho. Estamos juntos, garoto. Muito obrigado. Clube Super Pop. Galera. Receptividade. Jurandir, o verdadeiro rei do tecno. Toma, toma, toma, toma, toma. Fala, Gordinho. Aqui, aqui, ó. Mostra como é que é. O show do Ed me faz sonhar. Aqui toca tudo, ó. Controlar, vou dançar, curtindo o som. E o guia de fogo, amor. DJ Alice tocar e Juninho Anegão. Os brothers Gordo e Dinho Pressão. Gordo e Dinho Pressão. Os brothers Gordo e Dinho Pressão. Meu amigo Thiago Valente. Faz o S. A do apoio do Gordo Dinho. Faz o S. Com o Super Pop. Daniel Ferreira, meu amigo Boris Monteiro, o Edinho Santos, ah, vocês querem, né? Vocês querem. Então lá vai, então lá vai. E aí, neném? O neném. Fica só de boa ele, né? E roda. Já! Porque brigamos? Sei que foi tudo engano. Já! Ai, ai, ai, ai, deixa eu te falar. Me dá só uma chance. Só avisando a galera que quarta-feira estaremos em Salvaterra. Pena que a gente. É a abertura do Bloco Ilha, galera. Ai, eu te machuquei, você me. Quinta-feira tem Caribe. Você quis assim. Sexta-feira. Meu carinho e o meu amor. Em Paradise. Você me magoou. Sábado. Pra te entregar meu coração. Não dá pra viver sem ti. Fernandes Belo Viseu. Preciso de você. Domingo. Dizendo que é o fim. Augusto Correia. Como eu estou sofrendo. E na segunda. Mais uma chance, vai. É lá do antigo Areão Doteiro. Uhul. Uma... Ponte Ilha Show. Esses que eu tenho. Ser assim o fim de semana. Vai, vai. Fala, Gordinho. Fala, DJ Gordo. Comigo e com ele. Não alivia. O amor que um dia encontrei em você. Seu jeito de me amar me faz enlouquecer. E aí, e aí? Meu eterno amor, não vivo sem te ver. De Abaitetuba. Amor, te amo. Goldeir Beckman. Você nasceu pra mim. O Kleber Murilo. Sim, com o Anselmo da Serra. Gordo e Dinho Pressão. No Gigante, a pressão é com eles. Aquela noite eu te esperei, sentada naquele sofá. 11h25, nada faz sentido, só era dar um toque e me avisar. Eu tava chateada assim, mas quer saber? Tô nem aí, tô nem aí. Tudo bem, esquece, isso passa. Sexta-feira à noite tem balada. Se pudesse eu voltava ao passado e faria a terra girar ao contrário. Voltava aquele dia e não te deixaria. Oi, oi. Mas eu não posso apagar o que aconteceu e esse sentimento que a gente... E agora? Eu nunca te ouviria me dizer adeus. Se foi amor, me diz agora por que não voltou. Olha no meu olho e diz que acabou. Segure suas lágrimas. Se foi amor, me diz agora por que não voltou. Olha no meu olho e diz que acabou. Segure suas lágrimas. Vem, vem comigo, vem. Vou mudar esse filme. Ouvir a razão e te esquecer. Recuperar meu coração. Música de letra. Esvaziar lembranças que façam me prender a ti. Era pra eu sorrir, mas eu chorei. Música de letra. Me dei a você. Fui fundo nessa paixão. O roteiro que se escreveu. Bora, dona Lara, bora, bora. Mudar o final, mudar o final, mudar o final. Calma, calma, é assim, ó. Assim, assim, ó. Rapaz, esse crocodilo é muita onda. E o animal da zona. A galera joga a mãozinha pra cima e dá de soquinho pro céu. Bora que é marcante, que a galera dá valor. Vem comigo assim, ó. Vem comigo assim. Vem comigo assim, assim, desse jeito. Joga pra cima e dá de soquinho pro céu. Vai, vai. Ninguém, não sou de ninguém. Pois me libertei. Coragem eu criei. Não ligo mais para o amor. Não sou de ninguém. Vou ficar também. Os compromissos não quero com nenhum outro amor. De ninguém, pois me libertei. Coragem eu criei. Não ligo mais para o amor. Alô, Thiaguinho, gravações CDs. A galera vai esperar esse CD marcante aí. E a gente tá gravando. A... Vai, vai. Bora, André, bora, André. Bora, André, agora. Vai, vai. Vai no caqueado, no gingado. Ninguém. Vai no caqueado, no gingado balançado. Que a galera dá valor. Vai, vai, vai, vai no batidão. Vai, vai, vai, vai no batidão. Vai no batidão, vai no batidão. Vai, vai, vai, vira. A piranha do banheiro adorou um vaqueiro e botou pra quebrar. Vai, vai. Eu sou a piranha do banheiro. Eu sou a piranha do banheiro. Eu sou a piranha do banheiro. Eu... Lá vem André, lá vem André. A parada da mistura. Alô, Thiaguinho. Funk com batidão. Mais um dia terminando e o clima esquentando. Vou te ligar. Já tá tudo combinado. E a galera aqui não para de ligar. À noite eu já tô pronto pra buscar a minha gata. Quer saber? Ouviu falar do búfalo do Marajó? Ela tá a fim de conhecer. Vem ver o badalação, ela bebê. Toda sensual, ela me envolver. Faz o chifrinho, um amor que eu te levo pro meu apê. Vem ver, o badalação, ela bebê. DJ Fábio, Rafael, Josias e Darlan. Faz o chifrinho do amor que eu te levo pro meu apê. Todos os vaqueiros estão de olho na mina. Mas não adianta chegar junto, ela é minha. Já tá dominado e o significado vou falar. Você que encontrar a chave de um carro, traga aqui. Rapaz, perdeu a chave do carro dele. Já comigo, Bruno e Trio. Tamo junto, meu parceiro. Vai segurando. Ela é linda e abusada e gosta de ostentar. Ao som da aparelhagem ela não para de dançar. E se toca o funk junto com o batidão, ela faz o chifrinho e vai descendo até o chão. Ela faz o chifrinho e vai curtindo o batidão. Ela faz o chifrinho e vai descendo até o chão. Mas ela faz o chifrinho e vai curtindo o batidão. Caça dos prazeres. E vai descendo até o chão. Olha o Thiaguinho, rapaz. Tô pronto pra buscar a minha gata, quer saber? Ouviu falar do bufalo do Marajó? Ela tá a fim de conhecer. Vem ver, o badalação ela beber. Toda sensual ela me envolver. Faz o chifrinho, o amor que eu te levo pro meu apê. Vem ver, o badalação ela beber. Quem diz Fábio, Rafael, Josias e Darlan. Faz o chifrinho, o amor que eu te levo pro meu apê. Obrigado, meu amigo. Meu amigo André. Obrigado, Carliane. Esse CD marcante aqui, ó. Especialmente o casamento de vocês. Toda sensual ela me envolver. Pedi pra parar, já parou.